Análise mais completa das empresas. Segundo a especialista em direito do trabalho do escritório Albuquerque Melo Advogados, Thaís Nóbrega Teles, existe a expectativa de publicação de uma nova portaria com esclarecimento dos dispositivos da norma antes da sua vigência. Jornal é Notícia. A indústria brasileira começa o segundo trimestre com freio puxado. A intenção de investimento dos empresários do setor caiu para 56,1 pontos em maio, o menor patamar desde novembro de 2023, segundo a sondagem industrial divulgada na última semana pela Confederação Nacional da Indústria. O indicador já acumula queda de 2,7 pontos em 2025, após ter atingido o pico em dezembro do ano passado. Além da menor intenção de investir, os empresários também enxergam o futuro com menos otimismo. Todos os índices de expectativa para os próximos 6 meses apresentaram recuo, como a demanda, compra de matérias-primas e exportações. Ainda assim, os indicadores seguem acima da linha dos 50 pontos, o que significa que, apesar do freio, o cenário projetado ainda é de crescimento, porém mais modesto. O ritmo da indústria já começou a desacelerar. Em abril, o índice de evolução da produção ficou em 47,8 pontos, indicando retração em relação a março. A queda, segundo a CNI, é comum para o mês, mas veio após um março com um desempenho acima do esperado. Mas para o mês de maio, o cenário já melhora, como avalia Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI. Em maio, os empresários mostram otimismo, perspectivas de aumento, tanto de demanda quanto quantidade exportada, intenção de contratar mais e de aumentar as compras de matérias-primas. Contudo, na passagem de abril para maio, esse otimismo se tornou um pouco moderado. Essa sensação e intenção de comprar mais, de contratar mais pessoas nos próximos. Jornal é Notícia. Até às 19 horas do último sábado, dia 24, o Ministério da Agricultura e Pecuária investigou 19 casos suspeitos de gripe aviária no Brasil, com amostras ainda sem resultados laboratorial conclusivo, dois a mais que o dia anterior. A situação está sendo monitorada pela plataforma oficial sobre síndrome respiratória e nervosa das aves. Como consequência, 41 países, incluindo Índia, Albânia e Namíbia, suspenderam a importação de carnes de frango brasileira, conforme divulgado pelo jornal. As principais informações. Jornal é Notícia. Estamos encerrando por aqui esta edição de hoje. Voltaremos amanhã. Um grande abraço para você. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Para informações, Banco Illuminati BSI, ligue 11 44 20 16 17. Nosso endereço para correspondência Paulista, 1636 Sala 1105, Cerqueira César, São Paulo, CEP 013-10200. Previsão de lançamento para mês de setembro. O Banco Digital terá por objetivo também lançar agências em todo o Brasil. E para mais, somente fique no aguardo de nossa programação Rádio Araranguá Hits. É bom sempre manter a transparência por nossa história. Seja no trabalho, no romance, seja onde estivermos, melhor é falar a verdade, sem nada temer. Pois nossa história pode ser escrita somente por nós mesmos, nunca por ninguém. Se já trabalhei muito, não posso esconder, pois se já fui garçom, copeiro em restaurante, se já trabalhei como locutor de rádio, empresário, tive muitos amores, no mundo da pintura e ajudante de casa, e marketing de rua, se já trabalhei na roça, se já fui testemunha de Jeová. Não tenho por que me envergonhar. Se já tive tenho projeto bancário no exterior, trabalho foi meu, e não posso negar. Amo a vida, minha história. Hoje sou mais eu se estou a trabalho em carteira assinada também. É porque meu nome se chama trabalho. Obrigado, ouvintes. Quem vos fala é Márcio Reis, Rádio Araranguá Hits. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A Rádio Araranguá Hits agradece por todo o carinho da audiência que vem recebendo em todo o Brasil, principalmente colegas de trabalho, amigos e familiares, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, rádio explosão do sucesso mais de milhões. Hoje em quinto e sexto lugar em todo o Norte Rio-Grandense. Direção Rádio Araranguá Hits. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos quatro cantos da Terra. Acesse agora radios.com.br.